Capítulo 5: O desafio do novo ateísmo. Enquanto eu, Sean, estava sentado na cafeteria local, tomando meu milkshake de baunilha gelado, vi do outro lado da sala uma jovem lendo um livro de um título muito provocativo. As letras prateadas saltavam do fundo do amarelo brilhante. Deus não é grande, como a religião envenena todas as coisas, de Christopher Hitchens. Intrigado pelo título ousado, resolvi perguntar-lhe a respeito do livro. Ela passou a fazer um longo e entusiasta do discurso sobre como a religião se tornou a maior força do mal na história do mundo. Como a ciência tem desacreditado qualquer base de fé racional e como as pessoas podem ser boas sem crer na existência de Deus. Será que aquela jovem estava certa? A religião seria mesmo a ruína da existência humana? Teria a ciência de alguma forma comprovado a inexistência de Deus? O mundo seria melhor se todos abraçassem o ateísmo? Com certeza, o ateísmo não é novidade. Cerca de 1.000 anos antes da vinda de Cristo, o rei Davi descreveu uma pessoa que dizia no coração: Deus não existe. Salmo 14, verso 1. Sempre houve gente que negasse a existência de Deus, e provavelmente sempre haverá. No entanto, embora os ateus sejam muitas vezes eloquentes quanto às suas crenças, sua influência na cultura popular tem sido mínima até agora. Recentemente, um grupo de ateus bem articulados, entusiasmados e militantes explodiu no cenário público. Conseguiram recrutar uma audiência sem precedentes na história do ateísmo. Em pouco mais de um ano, três de seus livros chegaram às prateleiras das livrarias. Sam Harris começou o ataque com Letters to a Christian Nation, seguido por The God Disillusion, de Richard Dawkins. Finalmente surgiu God is a Not Great, de Christopher Hitchens. Os três livros experimentaram vendas explosivas, passando meses e não semanas em múltiplas listas dos best-sellers. Por exemplo, o título em inglês God is Not Great debutou como número 1 na lista de não ficção do New York Times um mês depois de seu lançamento. Na sétima semana de sua edição, quase 300 mil exemplares tinham sido impressos. A influência desses chamados novos ateus tem chegado muito além do mundo das publicações. Eles escrevem artigos, fazem palestras em campi universitários, participam de debates, são entrevistados em rádio e TV e postam inúmeros vídeos no YouTube. Confundem pessoas na busca pela fé e abalam os fundamentos de muitos crentes. Pesquisas recentes indicam que muitos norte-americanos se identificam como ateus ou agnósticos. O alvo de novos ateus é simples: erradicar quaisquer bases racionais para a fé religiosa e convencer teístas a se afastarem de sua fé. Será que eles estão fazendo algo novo? Teriam descoberto alguma evidência nova que desacredite a Deus? O que torna esse novo ateísmo tão novo? A mesma velha história de sempre. O renomado jornalista britânico Malcolm Muggeridge disse certa vez que qualquer notícia nada mais é do que gente nova experimentando coisas velhas. Pode parecer que as notícias são novas, mas isso não quer dizer que realmente o sejam. No que diz respeito ao novo ateísmo, não há novas descobertas na ciência, filosofia ou história que solapem o cristianismo. A maioria dos argumentos utilizados são reciclagens do pensamento de antigos pensadores ateus, como Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Karl Marx e Bertrand Russell. No entanto, há algumas poucas características que tornam o novo ateísmo singular. Primeiro, o novo ateísmo é menos custoso. Os ateus do passado estavam cientes das consequências de negar a Deus. Sabiam que sem Deus habitamos num universo frio, escuro e sem sentido. Muitos dos antigos ateus lamentavam a morte de Deus, porque reconheciam que isso debilitava insidiosamente os fundamentos da cultura ocidental. O existencialista Albert Camus admitiu que a morte de Deus significaria perda de propósito, perda de alegria e tudo o que torna a vida valiosa. Em contraste, os novos ateus, na verdade, comemoram a morte de Deus, acham que a vida pode continuar normalmente e até melhorar, se simplesmente abolirmos a religião. Esse ateísmo suave, diz o professor John Holt, da Universidade de Georgetown, não leva o ateísmo a sério, ele diz. Os novos ateus, de moderados, presumem que por meio do darwinismo podemos simplesmente descartar Deus como se fosse Papai Noel, sem que isso nos leve a testemunhar o colapso completo da cultura ocidental, incluindo o senso do que é racional e moral. Pelo menos os ateus de espinha dorsal firme entendiam que, se formos realmente sinceros no ateísmo, toda a teia de significados e valores que circunda a ideia de Deus na cultura do Ocidente tende a ir por água abaixo junto com o seu centro organizador. Segundo, diferentemente das formas mais antigas de ateísmo, os novos ateus não toleram a fé religiosa. Para eles, a religião não somente é fabricada por seres humanos, como envenena todas as coisas e, portanto, deve ser eliminada. Em sua carta a uma nação cristã, Sam Harris diz que o respeito que a direita religiosa exige para com as suas próprias crenças abriga os extremistas de todas as religiões. Conquanto Harris admita que liberais e moderados não lançam aviões em prédios, ele crê que sua tolerância dá suporte a essa espécie de extremismo. Portanto, deve ser extirpada. Se os novos ateus conseguirem o que querem, a liberdade religiosa será uma relíquia do passado. Terceiro, os novos ateus reservam seus ataques mais venenosos ao cristianismo. Embora critiquem o budismo, o islamismo, o mormonismo e outras religiões, seu alvo principal é, sem dúvida, o Deus da Bíblia. Richard Dawkins reconhece: a não ser quando declaro explicitamente outra religião, tenho em mente principalmente o cristianismo. Se você tiver lido qualquer desses novos ateus, é importante recordar as palavras do rei Salomão. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Provérbios 18, 17. Em outras palavras, quando se ouve só um lado de uma questão, as evidências parecem convincentes. No entanto, quando se ouve a história toda muitas vezes, o caso inicial desmorona por completo. Os novos ateus parecem convincentes, até que se escuta o outro lado. Temos aqui o outro lado. Será que o ateísmo é mais lógico? Os novos ateus acreditam firmemente que possuem a superioridade racional. Conforme afirma Hitchens, a religião se baseia somente na fé, enquanto o ateísmo não exige compromisso de fé por depender principalmente da evidência empírica da ciência. Examinaremos a questão no que diz respeito a qual teoria, o ateísmo ou o teísmo, explica melhor os dados científicos. Contudo, para início de conversa, precisamos considerar uma questão mais básica: por que o mundo natural faz algum sentido? Certa vez, Einstein comentou que a coisa mais incompreensível sobre o mundo é que ele pode ser compreendido. Einstein entendia uma verdade básica sobre a ciência, ou seja, que ela repousa sobre premissas filosóficas quanto ao mundo natural. Essas suposições incluem a existência de um mundo externo real, ordenado e passível de ser conhecido, e a confiabilidade de nossa mente ao abarcar esse mundo. A ciência não pode avançar sem tais pressupostos. Mas isso levanta um dilema essencialmente espinhoso para o ateu. Se a mente foi desenvolvida através do processo cego e materialista da evolução darwinista, então por que deveríamos confiar nesse processo? Por que deveríamos crer que um cérebro humano, resultante de um processo acidental, nos ajuda a entender a realidade? A ciência não pode ser usada como resposta a essa pergunta, porque a própria ciência depende dessa pressuposição. Mesmo Charles Darwin tinha consciência desse problema. Ele diz: sempre surge a horrível dúvida quanto à possibilidade de as convicções da mente de um homem, tendo sido desenvolvidas da mente de animais inferiores, não terem valor ou confiabilidade. Alguém confiaria na convicção de uma mente de macaco se houvesse em tal mente alguma convicção? Os novos ateus depositam enorme confiança em seus próprios poderes de raciocínio. Mas sua cosmovisão ateísta solapa qualquer base para tal confiança. De fato, se a evolução darwinista for verdadeira, deveríamos desconfiar das nossas faculdades cognitivas, pois elas seriam resultado de um processo desgovernado e irracional. Paul Davies, físico, ganhador do prêmio Templeton, disse: a ciência se baseia na pressuposição de que o universo é totalmente lógico e racional em todos os níveis. Os ateus dizem que as leis da natureza existem sem nenhuma razão e que o universo é, em última instância, absurdo. Como cientista, tenho dificuldade em aceitar tal ideia. Deve haver uma base racional imutável na qual se baseia a natureza lógica e ordenada do universo. O ateísmo não oferece essa base racional. Na verdade, o ateísmo a destrói. Mas o teísmo oferece tal fundamentação. Não se trata simplesmente de que a racionalidade do universo combina melhor com o teísmo. O nível de conexão vai mais fundo. O mundo racional é o que esperaríamos caso Deus exista. A ciência está em guerra contra a religião. Há séculos, a ciência tem estado em guerra contra a religião. Pelo menos é o que os novos ateus querem que você pense. Embora seja amplamente aceita a crença de que a religião impede o desenvolvimento científico, é um mito. Na verdade, foi a cosmovisão cristã, com a sua insistência na ordem existente no universo, sua ênfase na razão humana e seu ensino de que Deus é glorificado quando compreendemos a sua criação, que lançou o fundamento para a revolução científica moderna. Os primeiros cientistas foram, em sua maioria, compelidos a estudar o mundo natural, devido à visão cristã que tinham do mundo. Em A Ciência e o Mundo Moderno, o matemático e filósofo britânico Alfred North Whitehead conclui que a ciência moderna se desenvolveu primariamente a partir da insistência medieval na racionalidade de Deus. A ciência moderna não se desenvolveu em um vácuo, mas a partir de forças impulsionadas principalmente pelo cristianismo. Não é de surpreender que a maioria dos primeiros cientistas fosse teísta, incluindo pioneiros como Francis Bacon, 1561-1626, Johannes Kepler, 1571-1630, Blaise Pascal, 1623-1662, Robert Boyle, 1627-1691, Isaac Newton, 1642-1727 e Louis Pasteur, 1822 1895. Para muitos deles, a crença em Deus era o principal motivador de sua investigação do mundo natural. Bacon acreditava que o mundo natural estava prenhe de mistérios que Deus intentava que nós examinássemos. Kepler descreveu sua motivação pela ciência, O alvo principal de toda a investigação do mundo externo deve ser a descoberta da ordem e da harmonia racional que lhe foram impostas por Deus e que ele nos revelou na linguagem da matemática. Hitchens descarta as convicções religiosas desses pioneiros da ciência, argumentando que não havia alternativa para o intelectual daquela época. Contudo, isso coloca Hitchens em uma posição curiosa. Se os crentes religiosos não recebem crédito pelas contribuições positivas que fizeram à sociedade, ou seja, pela formação da ciência moderna, uma vez que todo mundo era religioso, então como podem culpar os crentes religiosos pelas atrocidades realizadas em nome de Deus? Isso é claramente um padrão de dois pesos, duas medidas. Os novos ateus negam qualquer valor aos que possuíam fé religiosa, ao mesmo tempo que os culpam por tudo. Dizer que a religião envenena todas as coisas faz Hitchens descartar toda a evidência contrária, e ele tem prazer nisso. O ateísmo é mais científico. A confiança dos novos ateus repousa sobre um fator central. Eles acham que a ciência está do lado deles. Sam Harris declara: "A crença em um Deus da Bíblia não encontra sustentação em nosso descrente entendimento do mundo." E de acordo com Hitchens, quanto mais a ciência se desenvolve, menos espaço sobra para Deus. Mas seria essa a história toda? Embora os novos ateus desejem que acreditemos que Deus possa apenas ser inferido das lacunas em nosso conhecimento científico, na realidade, a evidência científica do design inteligente tem aumentado nos últimos anos. Na verdade, um dos ateus mais influentes das últimas 5 décadas, Anthony Flew, recentemente mudou de ideia a respeito de Deus, exatamente por essa razão. Conquanto outros ateus possam ser mais facilmente reconhecidos, o impacto de Flew não tem paralelo. Ele fez famoso discurso Teologia e Falsificação no Clube Socrático em Oxford, então presidido por C.S. Lewis. Acabou sendo o artigo filosófico mais amplamente reimpresso durante 5 décadas. Seus muitos livros e discursos delinearam a agenda do ateísmo moderno. Mas, em 2004, Flew fez um anúncio chocante: Deus certamente existe. Flew agora acredita que a maior explanação para o mundo está em alguma espécie de divindade. O que o fez mudar de ideia? A resposta, escreve Flew, é o retrato do mundo que, a meu ver, surgiu da ciência moderna. Os novos ateus estão livres para proclamar que a ciência está do lado deles, mas as provas demonstram o contrário. Consideremos dois recentes quebra-cabeças que permanecem inexplicados pela ciência naturalista, mas apontam fortemente para Deus. O mistério da origem da vida. Um dos problemas científicos mais assombrosos de hoje é a origem da vida. A comunidade científica é unânime em dizer que se trata de um mistério não resolvido. George Whitensides, químico da Universidade de Harvard, comentou certa vez que essa é uma das grandes questões científicas ainda não resolvidas. Até mesmo Sam Harris admite que a origem da vida ainda é um mistério. O problema da origem da vida é fundamentalmente um problema de informação. Com a descoberta da estrutura do DNA em 1953, os cientistas passaram a considerar que a organização e o desenvolvimento de criaturas vivas são orquestrados, antes de tudo, pela informação genética. Por isso, em uma palestra amplamente citada, o ganhador do Prêmio Nobel, David Baltimore, referiu-se à biologia moderna como uma ciência de informação. Quanta informação existe nas coisas vivas? De acordo com Richard Dawkins, a informação no núcleo de uma pequenina ameba é maior do que uma coleção inteira inteira da Enciclopédia Britânica. O DNA humano contém muitíssimo mais. No entanto, o DNA faz muito mais que armazenar informações. Em combinação com outros sistemas celulares, também processa informações de modo semelhante a um computador. Daí Bill Gates dizer que o DNA é semelhante a um programa de computador, ainda que muito mais avançado do que qualquer software que os seres humanos pudessem inventar. Ateus confessam abertamente não terem pistas a respeito de como a vida começou. Dawkins reconhece a desconcertante improbabilidade da origem da vida, mas conclui com uma incrível solução: sorte. Sim, sorte. Seria esta a explicação mais razoável? Será que a informação pode surgir de um processo desgovernado, irracional e material? O conteúdo informativo do DNA foi uma das principais razões que levou o ex-ateu Anthony Flew a mudar de ideia sobre Deus. Ele concluiu: a única explicação satisfatória para a origem da vida, assim direcionada a um fim e autorreplicadora, como a vemos sobre a Terra, é uma mente infinitamente inteligente. Se uma mensagem chegasse do espaço sideral com a complexidade da Enciclopédia Britânica, indubitavelmente seria aceita como prova da existência de inteligência extraterrestre. A explicação mais razoável para o DNA humano, que contém imensamente mais do que a Enciclopédia Britânica, é uma mente divina. Afinando o universo. Imagine que você esteja fazendo uma caminhada pelas montanhas e depare com uma cabana abandonada. Ao se aproximar, encontrar algo muito estranho. A geladeira lá dentro está repleta de suas comidas prediletas. A temperatura está exatamente como você gosta. Sua música favorita soa ao fundo e todos os livros, DVDs e periódicos que você mais aprecia estão sobre a mesa. O que você concluiria? Se você desconsiderar a possibilidade de acaso, certamente deduziria que alguém estava esperando sua chegada. Em décadas recentes, os cientistas começaram a reconhecer que tal cenário espelha o universo como um todo. Parece que o universo foi elaborado singular e unicamente tendo em vista a nossa existência. Ao observarmos o universo e identificarmos os muitos acidentes da física e da astronomia que operaram em nosso benefício, parece que de alguma forma o universo sabia que estávamos por vir, diz o físico Freeman Dyson. Por essa razão, o astrônomo britânico Fred Hoyle comentou: uma interpretação comum dos fatos sugere que um superintelecto brincou com a física, a química e a biologia, e que na natureza não existem forças cegas que mereçam ser mencionadas. Os físicos concordam que a vida está equilibrada sobre o fio de uma navalha. Consideremos alguns exemplos. Primeiro, se a lei da gravidade variasse minimamente, o universo não seria habitável. Em relação às outras forças da natureza, a gravidade tende a ser afinada na proporção de 10 elevado a 40. Isso é uma parte em 10 duodecilhões. Segundo o físico Stephen Hawking, de Cambridge, observou que se o índice de expansão de um segundo após o Big Bang tivesse sido menor em até mesmo uma parte, em 100 mil milhões de milhões, o universo teria entrado em colapso antes mesmo de atingir o seu tamanho atual. Existem, na verdade, 19 dessas constantes universais que precisariam estar, cada qual, perfeitamente afinadas com as demais. Claramente, as chances a favor da nossa existência na Terra são infimamente pequenas. Na verdade, o físico de Oxford, Robert Penrose, concluiu que se considerarmos todas as leis da natureza, que precisariam estar afinadas de maneira exata, o resultado seria um número enorme demais para ser escrito, pois os dígitos necessários seriam mais do que o número de partículas elementares do universo. A evidência para o design inteligente é de tal forma convincente que Paul Davis, renomado físico da Universidade Estadual do Arizona, concluiu que a natureza bioamigável de nosso universo parece uma armação. Ele explica da seguinte forma: o chavão de que a vida está equilibrada sobre o fio de uma navalha é fortemente subestimado. Nenhum fio de navalha do universo é suficientemente fino. Nenhuma explicação científica do universo, afirma Davis, pode estar completa sem levar em conta essa sobrepujante evidência do design inteligente. Alguns tentam descartar esse ajuste fino, apontando para a existência de múltiplos universos, mas a evidência empírica para tanto não existe. A explicação mais econômica e confiável para o fato do universo ser tão precisamente afinado é porque um Criador, Deus, o fez assim. Seria o ateísmo mais moral? Os novos ateus atacam impiedosamente os males da religião e o caráter do Deus da Bíblia. Proclamam e alardeiam que a moralidade pode existir sem Deus. De acordo com Dawkins, não precisamos de Deus para sermos bons ou maus. Com entusiasmo, os novos ateus denunciam a religião como algo mau, enquanto louvam a ciência como algo bom. Mas isso levanta uma questão desconfortável. Se Deus não existe, de onde se originaram as obrigações morais? Se nada existe além do mundo natural e físico, como assegura Dawkins que significado há em dizer que o mal existe? Uma vez que os valores morais não possuem propriedade física como altura, largura e peso, como podemos dizer que são reais? Uma questão complicada para o ateísmo é que, notoriamente, é difícil definir o mal sem que exista um padrão moral transcendente para o bem. O mal tem sido tradicionalmente entendido como a perversão do bem. Assim como o torto implica um padrão reto, o mal implica um padrão de bem. C.S. Lewis é afamado por dizer que um pau torto só faz sentido à luz do conceito de retidão. Semelhantemente, só pode haver mal se existir o bem. Mas, se Deus não existe, como querem os novos ateus, então o que é bem? Até mesmo o falecido ateu J.L. Mack reconhecia como improvável uma moral objetiva não conectada a um Deus Todo-Poderoso. A existência de valores morais é forte razão para crer em Deus. Consideremos esta argumentação simples. 1. Se existem valores morais objetivos, Deus tem de existir. 2. Existem valores morais objetivos. 3. Portanto, certamente, Deus existe. Sabemos que existem valores morais objetivos, por exemplo, não precisamos ser persuadidos de que torturar bebês por diversão é errado. Toda pessoa razoável sabe disso. Assim, se existem valores morais, então Deus também deve existir. Em seus debates públicos, Christopher Hitchens regularmente desafia seus opositores a dar um único exemplo de ação moral que os ateus não possam praticar. É claro que não existe nenhum. Muitos ateus são bondosos, caridosos e trabalhadores, mas o desafio de Hitchens ignora o ponto principal. Como o ateísmo explica as obrigações morais? Se não existe Deus, como fundamentamos o bem e o mal? O ateísmo se cala quanto a isso. Assim, ironicamente, uma das objeções mais comuns contra Deus acaba sendo uma das melhores razões para crer nele. O cristianismo seria uma maldição? Os ateus antigos criam que a religião era falsa. Os novos ateus acreditam que ela é não somente falsa, como também má. Sam Harris chama a religião de a mais potente fonte de conflitos humanos passados e atuais. Repetidas vezes, os novos ateus apontam os maus tratos sofridos por Galileu. As atrocidades das cruzadas e da Inquisição e os julgamentos das bruxas de Salem na Nova Inglaterra norte-americana do passado, assim como o abuso sexual de crianças por parte de padres católicos romanos atualmente, como provas da crueldade do cristianismo. Sem dúvida, as pessoas têm feito coisas horríveis em nome de Cristo, mas por que culpar o cristianismo quando as pessoas fazem exatamente o contrário do que Jesus Cristo ensinou? Jesus se pronunciou favoravelmente à queima de bruxas? Encorajou seus seguidores a torturar os hereges? É claro que não. Na verdade, Jesus ensinou exatamente o contrário. Disse para amar os inimigos, Mateus 5,44. Estender a mão àqueles que a sociedade julgava intocáveis, Mateus 8,3. E dar a vida pelo próximo, João 15,13. Se as pessoas realmente vivessem como Jesus, a violência seria coisa do passado. Em seu livro What's So Great About Christianity, Dinesh D'Souza demonstra como os novos ateus exageram muitíssimo os crimes cometidos em nome da religião, enquanto racionalizam os crimes vastamente mais graves cometidos em nome do ateísmo. Por exemplo, Sam Harris estima em 100 mil o número de pessoas mortas nos julgamentos das bruxas de Salem. Qual o número verdadeiro? Centenas? Milhares? Dezenas de milhares? Na verdade, foram menos de 25. Mas o que o ateísmo oferece? É importante lembrar que a questão não é se ateus individualmente podem ser boas pessoas. É claro que podem, e muitos são. A questão-chave é se o ateísmo, quando adotado como filosofia prevalecente de determinada cultura, é bom ou mal. Quando essa pergunta é a base, fica claro que nenhuma outra cosmovisão causou tanta miséria e tanto derramamento de sangue quanto o ateísmo. Especificamente, o número de pessoas assassinadas por regimes ateus no século XX, como o comunismo chinês, a Rússia comunista e a Alemanha nazista, supera 100 milhões de pessoas. Não existe nem de perto um segundo lugar. David Berlinski, judeu secularista e PhD pela Universidade de Princeton, crê que uma das razões pelas quais tamanhas atrocidades ocorreram está na ausência de responsabilidade até as últimas consequências. Aquilo em que Hitler não cria, e Stalin não cria, e Mao não cria, a SS e a Gestapo não criam, era que Deus estava vendo o que eles faziam. Embora certamente alguns cristãos tenham feito coisas más, o legado do cristianismo tem sido predominantemente positivo. Os cristãos ergueram os primeiros hospitais, iniciaram a Cruz Vermelha, lideraram o movimento abolicionista, inventaram a universidade e foram pioneiros na ciência moderna. Quando traçamos os movimentos que contribuíram para a mais profunda libertação da humanidade, encontramos o evangelho no coração de quase todos eles. Conclusão. Em última análise, a única coisa realmente nova no novo ateísmo está em sua atitude. Apesar da retórica flamejante, não existem recentes descobertas na ciência, história ou filosofia que solapem o teísmo em geral ou o cristianismo em particular. Na verdade, acontece o contrário. Quanto mais descemos as intrincadas ações internas de uma célula, ou subimos as profundezas do universo, mas vemos as impressões digitais de Deus. Cerca de 3 mil anos atrás, o salmista disse: bem, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Salmo 19. Como este salmo comunica claramente, Deus pode ser conhecido por meio de sua criação. E como demonstra este livro, Deus se fez conhecido especificamente mediante a pessoa de Jesus Cristo, que foi bem mais que um carpinteiro. Isso não é algo que se aceita por fé cega, mas mediante evidências convincentes. Podemos provar que Jesus Cristo é Filho de Deus? Somente o método histórico-legal funcionará para comprovar essa questão. Então, a pergunta principal passa a ser: podemos crer na confiabilidade dos testemunhos e das evidências, ou seja, do Novo Testamento? Uma característica da fé cristã que atrai de modo especial o meu Josh, coração, é que não se trata de uma crença cega e ignorante, mas de uma fé baseada em sólida inteligência. Toda vez que lemos sobre um personagem bíblico chamado a exercer a sua fé, vemos que era uma fé inteligente. Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. Não a ignore. Ao ser perguntado sobre qual o maior dos seus mandamentos, Jesus respondeu: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento." Mateus 22, 36. O problema de muitas pessoas é que elas parecem amar a Deus somente com o coração. A verdade sobre Cristo jamais penetra na sua mente. Recebemos uma mente capacitada pelo Espírito Santo para conhecer a Deus, assim como um coração capaz de amá-lo e um desejo de escolhê-lo. Precisamos fazer com que as três áreas funcionem para que tenhamos um relacionamento pleno com Deus e para que o glorifiquemos. Não sei quanto a você, mas o meu coração não consegue alegrar-se naquilo que a minha mente rejeita. A mente e o coração foram criados para trabalhar juntos, em harmonia. Ninguém foi chamado a cometer suicídio intelectual por confiar em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Nos quatro capítulos seguintes, examinaremos as evidências da confiabilidade dos documentos escritos, assim como da credibilidade do testemunho oral e dos relatos de testemunhas oculares a respeito de Jesus.